Três sabor na MBC, 4 mil. Oh, oh, ha, a milhão, a mil, mil, mil, a é Brasil. O amor que tanta gente fala e já escutou, só que essa semente ninguém mais plantou. O pouco que tinha já se esgotou. Quem não abraçou, o vento levou. Hoje a princesinha não desperta mais com beijo. O sonho de consumo virou fonte do desejo. Na era digital, ninguém mais quer ser igual. Vejo vários vagabundo nesse mundo virtual. Tem fulano e ciclano fazendo papel de besta. Dá mais valor no PC do que na própria cabeça. Vive de segunda a sexta do jeito que queria, trancado no mundinho da tecnologia. Sábado e domingo é como de costume. Se acaba com êxtase, lança perfume. Vaidade, ganância, ambição, amizade. Cê compra visto no cartão. Nós estamos cercados de prédio, favela. Entre lixo e luxo, entre a paz e a guerra. Entre a paz e a guerra. Entre a paz e a guerra. Sou apenas um gradeador, vivendo entre o ódio e o rancor. Vendo que o crime causou sofrimento e dor. Apenas um gladiador, vivendo entre o ódio e o rancor. Vendo que o crime causou sofrimento e dor. Don't stop, no hip hop, no life. No belo bug é monstro, é bom, baby, bye bye. No cry, go fight. Every day, desisting the night. Deixaram querer mais, isso aí, nós pega e faz. Beat louco, absorve o corpo, me satisfaz. Na rima o sagaz, encarna o samurai. Favela é bom, bom, baby, baby, bye, bye. Queima folha na louca, Samu, acertou na mosca. Que raio é esse som que me pôs uma coroa? O que é sujo, lava de boa, tem sabor. Limpa armada até os dentes no pente, pronto pra outra. A vibe é que tá louca, MPC, os bandoleiros. De peso, pé vermelho, no estilo maluqueiro. É pra causar, nós vai constar no mundo inteiro. Um brinde a meu guerreiro, pira puros maloqueiros. Sou apenas um gradiador, vivendo entre o ódio e o rancor. Vendo que o crime causou sofrimento e dor. Apenas um gradiador, vivendo entre o ódio e o rancor. Vendo que o crime causou sofrimento. E eu sou mais um maloqueiro, sobrevivente da guerra. Sei que deixou sequela, sei que a gente supera. A rua é o ringue, o maestro dá o timbre. Pra sobreviver, John vai ter que ter swing. Os moleque que gatilha Glock, que dá um prisote querendo uma lote. A Rony que tenta sorte, querendo dar bote nos becos da norte. O que eu quero é te envolver no meu proceder pra sentir o flow. Quem sabe cê compra o CD, veste a camisa e corre pro show. Assim eu curto a vida, curto a brisa e fica pampa. Tenho fé e esperança, tenho sonho de criança. Tiro o sonho de Tandera, mira mas me erra. Família pira pura, é os pilar depois pra guerra. Sou apenas um gradiador, vivendo entre o ódio e o rancor. Vendo que o crime causou sofrimento e dor. Apenas um gladiador, vivendo entre o ódio e o rancor. Vendo que o crime causou sofrimento e dor. Oh, oh.